Stop! Camiolos número 2, e não sei se vocês estão preparados para isto. É o Steve Reich com Piano Phase. E estão com sorte de não termos escolhido o It's Gonna Rain, só porque temos pena de vocês, meus amigos. Thank you. Picamiolos, número 3 e final, para vos dizer até logo em glória. Os Yes com Close to the Edge. Escape the wind, the rain, and reach with you and keep the dark your eyes. Before I come of age, for you, for you.

conversas da abaladiça, num café, taberna ou bar perto de si.